parceiro Vitor, depósito Goiânia do Goiânia, tamo junto. Sérgio Rios. O top. Da sofrência. Ficou menino assim, vem assim, vem assim. Agora eu acertei.